No caso Fazem, Caso Tocam, temos também a intenção de premiar aquilo que é inovação. E vamos sempre procurar nas nossas entrevistas aquilo que tem havido de novo e aquilo que alguém se recorda de trazer para o campo da música, alguma estratégia de marketing, digamos assim, que permita sensibilizar melhor quem o ouve e captar a sua atenção. Tudo isto é imaginação e tudo isto hoje em dia é necessário para que as pessoas, na amálgama de situações e de acesso que têm, ou muitas vezes livre, à música, não se percam. E tenho a intenção também de conhecer aquilo que é feito em nacional e aquilo que é bom. E é esse pretexto que nos lembramos hoje de falar novamente com o David Fonseca, ele que com Seasons e com este Rising aparece novamente na edição das músicas e que motiva que pela terceira vez esteja no nosso programa, no caso Fazem, Caso Tocam, para falar de uma produção sua. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja à ciência de telefone, David. Eu falava que temos a intenção de premiar aquilo que é diferente, e a diferença desta vez surge, tendo em conta que, e já podemos recordar aquilo que foi sendo os seus álbuns, os episódios, a maneira de fazer chegar a sua música às pessoas, desta vez resolve, desde logo, dizer que para este ano há um Rising e um Falling. Exato. Ora bem, antes de mais, explique este conceito às pessoas, a quem ainda não se tenha percebido e que nos esteja a ouvir. Olha, é muito simples o conceito. A ideia, eu já fiz vários discos mais convencionais, não é? Onde faço uma coleção de músicas e depois edito-as em CD, não é? Uhum. E neste disco a ideia foi que se pudesse acompanhar um ano da minha vida musical, uma espécie de um diário, não é? A ideia foi simples, eu ano passado, por volta de fevereiro, comecei a pensar um bocadinho nisto e acabei por estabelecer o dia 21 de março, o início da primavera, como o início deste projeto. Ao começar este projeto, a ideia era simples, era ao longo do ano, eu ia construindo as canções, portanto, cada dia em que a canção surgia baseada em qualquer coisa que me motivava ou que fazia com que eu tivesse o impulso de escrever a canção, e acrescentando as canções ao disco por ordem cronológica. Portanto, se a primeira canção apareceu no dia 23 de março, seria a primeira do alinhamento, se que fosse dia 3 de abril, a segunda do alinhamento, etc. E com isto a ideia era ver como seria a minha vida musical, numa espécie de diário musical, durante um ano. Ora, depois o que aconteceu na edição é que vamos lançar esse ano por duas vezes. Portanto, primeiro vou lançar a tal primavera-verão, no início da primavera, o tal disco Seasons Rising, e depois no início do outono lanço o segundo disco para completar o resto do ano, para completar o outono e o inverno, chamar-se-á Falling. Under the willow to the sound of the stream, first time I saw you, seeing into me under the willow you. A little song, and I went along, went along. Under the willow, we took the mask off, we faced the light and promises of love. Under the willow, I held you so strong, a place to get lost and go where you belong. Like a shooting star, straight into my heart. Water keeps flowing downstream. Promises of love Este é um disco em duas épocas, não? Exatamente. E como na moda, não, fazer esta analogia, há tendências. Quando é que percebeu que estava a interpretar bem o que seria a tendência para esta moda primavera-verão 2012? A tendência, neste caso, foi meio festiva, porque eu fiz o disco enquanto estava em digressão do disco anterior, não é? Enquanto estava em digressão, obviamente que a vida na estrada promove uma certa ideia mais festiva, que trouxe muito para o disco, enquanto que, por exemplo, o segundo disco já foi feito quase em reclusão em minha casa, de uma forma muito mais contemplativa do que o primeiro. Portanto, eu acho que aquilo que este disco traz em primeira instância é uma certa festividade, uma certa ideia extrema também. Há canções muito extremas que em sítios que eu nunca tinha explorado e que foram acontecendo ao longo dessa primavera e verão, e que eu, sem questionar muito, acho que foi das vezes que eu menos questionei as direções que estava a tomar, e por isso simplesmente levei-as até ao final, e que resultou neste Seasons Rising. I find it hard to believe in you, honey. See, it's a joke, but I can find it so funny no more. Oh, we've made it there, a rush for the goal, a promised land. We lay there in silence under the stars and the Milky Way. But every time we kiss, I can see you turning. Every time we talk, now the line gets cut. Every single word all torn and messed up. Our song came along, we couldn't help but to sing it. Know the words by heart, but I can find its real meaning. Taught the prayer inside neon light. We danced in there, the sound going higher, higher, back drop pulling us in. Every time we kiss, I can see you turning. Every time we talk, the phone line gets cut. Every single word all torn and messed up. I can see you falling. Every time we laugh, I can hear it dying. We've tried it all before, but we just ain't learning. We ain't learning. We're just hurting each other. Boa Nova, um mundo de emoções. Até para despertar a curiosidade das pessoas e muitos daqueles que o seguem nos Amazing Cats, né, resolveu, desde logo, na semana passada, uma vez estamos a falar dessa semana e a semana da primavera, que muito bem recordou, resolveu que, através do Music Box, eles fossem já tendo acesso às músicas. Isso serve também para, desde logo, começar a aferir aquilo que é a maneira como as pessoas interiorizam este, enfim, este Seasons Rising, e começará também o Falling, naturalmente, que as pessoas lhe vão dando já feedback daquilo que é a música. Sim, é normal que sim, logo, porque isso aconteceu ontem, não é? Que foi aberto pela primeira vez no serviço Music Box esta exclusividade de pré-escuta, não é? Destes temas. Temos de ser sinceros, estamos a gravar uma semana antes da edição, a razão pela qual estamos a falar que foi ontem. Exato, e então, pronto, acho que todas estas formas de chegar mais perto de quem nos ouve com mais atenção são extremamente legítimas e são extremamente necessárias, porque eu acho que continuo a achar que nós devemos dar mais atenção a quem efetivamente nos segue com mais atenção. E por isso, no fundo, este passo em frente para antes do lançamento do disco, para estar presente junto de quem mais gosta do disco. Fonseca tem partilhado connosco aqui alguns daqueles que são os nossos desafios e que já lá iremos. Mas o que eu queria partilhar consigo, desde logo, é o facto de que grande parte das perguntas, quando eu pergunto com quem gostariam muito de tocar em palco, há várias bandas que referem David Fonseca, na semana passada, os Fingertips. Essa, mas bom. Essa conclusão a que as pessoas chegam tem muito a ver com a maneira concentânea com que têm seguido a sua carreira, ou seja, tem sido coerente na sua maneira de fazer música já desde o tempo do Silence 4? Não sei, eu acho que tem a ver acima de tudo com o facto de ser notório o quanto eu gosto de música, não é? E quanto eu gosto de projetos musicais diferentes e de estar de perto de qualquer coisa que se esteja a fazer neste momento, não é? E essa vontade de querer fazer coisas novas e de perseguir coisas novas é aquilo que movimenta sempre e que me orienta sempre para um novo caminho. E talvez se gostavam de trabalhar comigo, e fico muito feliz em ouvir isso, não é? É porque provavelmente sentem que eu tenho o mesmo amor à música que todas as bandas que levam a sério a sua música têm, e por aí vemos uma relação entre nós quase que óbvia logo, não é? Então deixamos aqui facilmente já a fase dos desafios que, enfim, já lançámos o mote. E o primeiro desafio é este. Chega aqui ao Oliveira do Hospital, ao Parque do Mandanelho, tem um magnífico parque, claro que um magnífico, sob árvores minhas, e sou suspeito porque sou aqui mesmo do Oliveira do Hospital, mas tem aqui um palco e tem um anfiteatro natural à sua frente, onde pode juntar uns milhares de pessoas e que lhe permitem fazer isto, trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que gostaria de partilhar o palco? Bandas nacionais, quer dizer, algumas que eu de facto tenho descoberto ultimamente. Eu gosto muito da Rita Red Shoes. Red Shoes, porque pronto, porque ela tocou comigo durante muitos anos e eu tenho uma relação de amizade muito grande com ela. Sim, ela já o disse aqui várias vezes também, já foi convidada por duas vezes aqui na Boa Nova. Sim, tem temas comuns, ou sim, sim, já tocámos juntos mais que uma vez e é uma das pessoas com quem gosto muito de estar em palco. Gosto de estar com ela em cima do palco e fora do palco, porque temos uma relação de amizade de facto muito grande e muito longínqua. E ainda por cima muito ligado ao amor pela música, não é? Uhum. Can you believe what this man done to me? You see my muito Sean Riley também, que eu já tive a oportunidade de tocar também ao vivo aqui há 2 anos no Porto. Gosto muito desta nova banda chamada Best Youth, que a Catarina também canta comigo neste novo disco, neste no Seasons Rising, também seria incrível todos em palco. Obviamente gosto de nomes mais clássicos da música portuguesa. Sou um grande fã do Sérgio Pinho há anos, com quem tive a honra de partilhar o palco por diversas vezes. E trabalhar no Irmão do Meio, não é? Exatamente, e estive nos espetáculos dele também, e ele em espetáculos meus. Sou grande fã do Camané e do Mário Lajinha, aliás também já trabalhámos juntos. Há vários, quer dizer, dos Clãs, sou grande fã dos Clãs, aliás todas as... A banda que basicamente participou em Todos os Humanos, sou grande fã de todos eles. Portanto, há de facto muitos autores em Portugal com quem eu gostaria de estar em palco. Portanto, não será uma surpresa saber que há cada vez melhor e mais música em Portugal. E agora o desafio é outro, vem uma banda da cena internacional e que quer convidar, ou melhor, gostaria muito de ter em palco o David Fonseca. De onde gostaria muito que partisse esse convite? O convite, o que eu mais gostaria, seria praticamente impossível, mas por cima as nossas músicas não têm nada a ver uma coisa, as canções não têm nada a ver uma coisa com outra, são universos quase que opostos, mas o Tom Waits é uma das pessoas que eu mais admiro musicalmente no mundo e seria incrível poder sequer, aliás já seria incrível ver um concerto dele, quanto mais estar em palco com ele. We all wanna know how's it going. Esta foi a sua resposta à nossa última entrevista, portanto, mantenha... mantenho então a minha postura. E agora temos aqui outra pergunta que é, inclusive normalmente é mais complicada, que é, imagino que vai haver um distributo a um autor, que aliás já teve vários ensejos, há pouco falou do Sérgio Godinho, já que eu estou com ele, mas há um distributo em que permite ao David Fonseca escolher uma música para fazer uma versão para incluir esse distributo. Estamos a falar de que autor e já agora que música seria essa? Estamos a falar dos Prefab Sprout com o tema When Love Breaks Down. É uma das minhas bandas favoritas, das primeiras que eu ouvi, que me fizeram vontade de fazer música, e era uma banda que eu adoraria sequer fazer um tributo. Acho que, aliás, eu já toquei uma vez assim ao vivo há muitos, muitos anos atrás, mas era uma canção que eu adoraria fazer para gravar. Paint the town when love breaks down. You do to stop the truth from hurting you. When love breaks down, the lies we tell, they only serve to fool ourselves. When love breaks down, the things you do to stop the truth from hurting you. When love breaks down, the lies we tell, they only serve to fool ourselves. When love breaks down, the things you do to stop the truth from hurting you. When love breaks down, you join the wrecks who leave their hearts for easy sex. When love breaks down, when love breaks down. Dos Cars and Grills, exatamente. Ora bem, temos aqui então um disco, é sempre um motivo de celebração. Permitam-me desde logo fazer este preâmbulo, não é? E que vive as vicissitudes da crise, do download ilegal, de todo o conjunto de fatores que fazem com que os discos vendam cada vez menos e que o sucesso de um autor ou de uma banda não se possa ser aferido por fenómeno das vendas. Como é que neste momento o David Fonseca encara essa questão? Sim, cada vez tem menos a ver com o fenómeno das vendas, acho eu, porque de facto elas decaíram brutalmente nos últimos anos e o fenómeno da pirataria, que tem muito a ver com isso, não é o fenómeno digital, mas eu acho que é preciso alguma criatividade para rodear essa questão, não é? E para estar preparado para enfrentar essa dificuldade, não é dos tempos, porque não é fácil, de facto, estar dentro de um universo cada vez mais pequeno, editorial, onde as dificuldades são grandes para gravar, para editar, mas eu julgo que a criatividade com que se olha para cada projeto, a novidade com que se olha para cada um deles, ajuda muito a tentar ultrapassar esses pequenos problemas. E uma coisa é certa, eu acho que a atividade de músico não cessará por causa disso, não é? Não irá ser, não desaparecerá. Tornar-se-á mais difícil, provavelmente, mas continuará, espero eu, pelo menos aqui em Portugal, espero que aconteça, a existir como profissão. E a necessidade de aguçar o engenho, não é? Exatamente. I've seen the highs and I've hit the lows. You can't surprise me, I've seen them coming, I've seen them go. But it feels like there's something, a fire in the distance that won't go out. And it's fast and it's dangerous, a mystery running deep underground. I've loved and lost, I held the cross, I've seen it all. I wore the clothes, I hit the ropes, still I stood tall. And it feels like there's someone who's still waiting for me to come around. And I see your hands, but it's so hard to find your face in the crowd. My weary soul. like there's someone still waiting for me to come around. And I see your hands, but it's so hard to find your face in the crowd. O David tem tido a felicidade, e também não digo só a felicidade, também o mérito, de ver os seus discos reeditados, por via da sua editora, em outros países. Uhum. Tem naturalmente essa experiência que acontece também com o Seasons, quer o Rising, quer a versão Falling, né, de mais para o outono, e que isso naturalmente lhe abre portas para concertos. Qual é a sua previsão em relação ao lançamento deste álbum? Não tenho grandes previsões, porque eu sei que o disco vai sair também em Espanha, uhum. Agora já no dia 21, temos já agendado a ideia de editarmos na Alemanha, no Brasil, mas pronto, a ideia, eu nunca sei muito bem o que esperar lá fora, porque ainda por cima neste momento estamos a trabalhar muito o disco em termos nacionais, e depois é provável que depois desta fase de lançamento nacional, que tínhamos de ir lá para fora também promovê-lo, de fazer alguns concertos. Aliás, nos anos anteriores, desculpe interrompê-lo, esteve na Grécia, portanto... Estive, a Grécia. E onde Itália. Esteve muito bem. Sim, sim. Têm acontecido várias coisas muito curiosas ao longo destes anos com o lançamento dos discos. Por exemplo, hoje em dia, cada disco é um caso pontual e temos que observá-lo e trabalhá-lo dessa forma. Por isso vamos ver efetivamente o que vai acontecer e espero que sim, espero que consigamos lançar ainda em mais países do que fizemos anteriormente. Oh, A ideia de que haja uma música por mês, não é? Ao dia 21, como bem disse, fez com que, como disco, de, ou melhor, como tema de introdução, What Life Is For fosse avançado ainda antes do lançamento, para despertar nas pessoas a curiosidade que aí vem David Fonseca. Significa isso que a divulgação de singles poderá de algum modo, embora não pense que seja um por mês, mas ter essa cadência também de ir libertando as pessoas para o airplay músicas novas? Sim, no fundo, lá está, nós temos que arranjar novas formas de dialogarmos com um público que cada vez tem mais estímulos de todo o lado, para podermos prender-lhe um bocadinho a atenção e acharem interessante a ideia de descobrir um disco. É uma ideia, eu sei, até muito pouco moderna, não é? Mas o que é um facto é que para chamar a atenção das pessoas para um projeto é cada vez mais difícil e é difícil atravessar um certo meio de comunicação para conseguir chegar até elas, porque há muitas coisas a acontecer efetivamente ao mesmo tempo. E por isso qualquer coisa que de criativo que possa acontecer, que possa chamar a atenção das pessoas, é algo positivo, desde que seja sempre de um ponto de vista meio artístico e que as pessoas possam olhar para as coisas como um fenómeno artístico, lá está. E é isso que eu tento fazer, através das canções online, através dos teasers que faço, através de todas as pequenas ações que nós vamos tendo, no fundo para chamar a atenção para um trabalho que estou a desenvolver. E agora vamos falar aqui da componente da imagem, que aliás tem muito acompanhado a sua carreira a solo, e não só, já temos o Silence 4, a componente da imagem, a componente do vídeo, de onde também se já aventurou. O que é que temos previsto para este Seasons? Bem, temos previstas ainda já algumas coisas. Nós, para já, trabalhei muito o aspecto gráfico de tudo isto. Uhum. Aliás, neste preciso momento estou a editar um novo videoclipe que estive a realizar no domingo, que espero que saia mesmo muito em breve. E os concertos depois em si, serão, eu acho que terão a ver sempre com algum elemento meio festivo que já é habitual nos meus concertos, e apurará este conceito das seasons, não é, ao vivo, e pronto, está tudo em preparação. Nós neste momento estamos em preparação ainda muito técnica, estamos a tocar ainda as canções, a perceber como é que é a melhor forma de as colocar ao vivo, porque grande desta atividade musical tem uma parte técnica grande, que precisa de ser sempre muito apurada. Eu não gosto de tocar mal lá em cima do palco, eu gosto que as coisas sejam, soem o melhor possível. E a seguir vamos trabalhar também a parte da estrutura do espetáculo, como é que ele será, que surpresas irá trazer desta vez. Vamos ver. grande parte do disco tem instrumentação sua, ou seja, como já vinha feito antes, grande parte dos temas são gravados por si em termos de vários multi-instrumentais. Quem que são os músicos que vão acompanhar, sendo que alguns provavelmente repetirão aquilo que aparece aqui no disco, como o Sérgio Nascimento, o Simões, a Minta? Sim. São todos eles que vão acompanhar. Aliás, grande parte deles também participaram neste disco. Uhum. Não em todos os temas, mas em temas específicos, todos eles acabaram por participar um pouco em todo o disco. E tive outros convidados também. Portanto, aquilo que vai acontecer é que depois será a mesma banda, não é? Será essa banda que sempre me acompanhou, que são um grupo de pessoas extremamente talentosas. Eu acho que não, eles acabam por sempre por depois pegar nas canções e levá-las a um ponto ou dois acima, um passo ou dois acima, porque é exatamente isso que são os concertos ao vivo, é levar uma canção que já existe para um universo ao vivo que se quer mais rápido, mais intenso. Eu julgo que é exatamente isso que eles conseguem fazer. E faltou há pouco, já agora que me falei nos ombros, faltou falar em Rui Maia, um músico que vem dos Ex-Wife, não é? Uhum. E tem a parte de teclados. A produção volta aqui a ter a mão de Nelson Carvalho. Uhum. É assim, tipo, dupla de sucesso, não se falta a mexer. Não tem bem a ver com o sucesso, tem mais a ver com a ideia de que eu gosto muito de trabalhar com ele. É uma pessoa que gosta mesmo muito, muito de música. Uhum. e que tem uma abertura grande para perceber a música de outra forma. É uma pessoa muito crítica também, que é uma coisa que eu acho que é extremamente necessária quando se faz um disco e quando se está tanto tempo a fazer um disco sozinho, não é? A certa altura é muito bom ter uma voz crítica que possa também dar um input criativo, e é no fundo o papel dele, quando chegamos ao estúdio, é finalmente perceber como é que estas canções vão funcionar e como é que nós as vamos produzir para um disco da melhor forma possível. I can't do it, I can't confide, I can't see the signs anymore. For a moment, yeah, I thought you were mine, I guess that I've been wrong before. I'm getting with it, yeah, I'm getting in line. Now don't you know I'm always on the run? Well, I'm scared. I can't do it, I'll fall apart. sendo que vamos ter aqui duas faces da mesma moeda, o Rising e o Falling, significa que o Rising será mais um disco para espaços abertos e o Falling mais um disco para salas intimistas? Pode acontecer dessa forma, sim, porque eu julgo que o segundo disco, está praticamente feito o segundo disco, ele é capaz de ter uma característica mais outonal, não é? Mais contemplativa, de autoanálise e de uma certa calma depois da tempestade, não é? Mas eu acho que todos os espaços são possíveis para qualquer tipo de música. Eu lembro-me sempre de um concerto que vi dos Portishead no Sudoeste, em 98, que parecia nada ter a ver com um festival grande e foi um dos concertos mais incríveis que eu já vi num festival e nada tinha a ver com alegria, nem festividade, nem nada, muito pelo contrário. Portanto, nem sempre às vezes o que parece é, não é? Por isso, vamos ver como é que essa direção depois vai desenhar. I held the gun as it went on. How much it would turn you on. And I told you things that no one knew. Still I lied to the world just to be with you. And then I kissed you and I saw your crying eyes. And nothing is as real as it may seem. Sei que é um homem requisitado e dermos um tempo mobilitado para falarmos. Outras coisas haveria, mas temos a vantagem de que, se não for antes, pelo menos na saída do Falling, cá estaremos a bater-lhe ao ferrolho para voltarmos a falar. Espero que sim. Espero e deixo-lhe só aqui um desafio, é uma provocação. Se não tivéssemos uma editora, teríamos o David Fonseca em edição de autor? Ah, isso, certeza. Aliás, neste momento a minha música é distribuída pela Universal, mas é feita já em edição de autor. Os meus discos são editados pela minha editora, o The Castle of the Amazing Cats. Portanto, não, ele sairia sempre de outra forma. Mas continuo a ter aqui uma colaboração grande da Universal, que eu considero ser uma, ainda a grande editora em Portugal e com quem tenho uma relação de trabalho já de longos anos e continuo a prezar imenso. Muito obrigado pela disponibilidade de ter obrigado, connosco. E vamos conseguir falar mais vezes, e está marcado já, portanto, bem perto desse início do outono, portanto, a 21 de setembro, uns dias antes, cá estará a Boa Nova a voltar a aborrecer. Espero que sim, espero que sim. Um abraço, obrigado. Um grande abraço, obrigado. I heard the